aplaudi com as mãos, povos em harmonia, cantai ao Senhor com voz de alegria. O Altíssimo é Rei sobre toda a terra, em sua grandeza nossa alma se aferra. Cantai louvores ao nosso Rei, Deus se assenta em sua santidade. Com júbilo e amor venho a ti, Rei dos reis, minha eternidade. Ele nos dá a herança, a glória de Jacó, nos levanta em vitória, nos faz seu povo. Oh, os príncipes se reúnem em teu nome, Senhor, pois somos teus filhos, em teu amor, meu Senhor. Canta. Se assenta em sua santidade. Com júbilo e amor venho a ti, Rei dos reis, minha eternidade. Deus reina sobre as nações, os escudos povos, cantai a Deus com corações fervorosos, pois Ele é grande, eterno e fiel, nosso Rei, nosso Deus, em seu amor.